Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Nandão, tá funcionando aí? You know you shook me. You shook me all night long. Yes, you did. You know that you shook me. Baby, you know what you do? ronca. Ronca, ronca. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. ronca. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca. That is, many things in common with your programme, is tuned into your programme today because of the Strokes. Nandão, faltam 2 minutos para a gente bater de cara com 15 minutos inteiramente devotados a Jeff Beck. Vamos esperar 2 minutinhos? 2 minutos para 15? Yeah. Ronca, ronca. Shapes of things before my eyes just teach me to despise. Will time make man more wise? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, no dia 30 de novembro de 2010. Ao fundo, Jeff Beck, 15 minutos, com ele em suas várias versões. E afinal de contas, Nandão, terça-feira passada a gente foi incapaz de citar que ele estava no Brasa. Mais uma vez no Brasa. Que vacilo. Não, faz parte do programa. Você vai pagar caro por isso. Não, já paguei 15 minutos de castigo, que é um prazer, um castigo espetacular a gente poder abrir o Ronca Ronca com 15 minutos de Jeff Beck, o popular Unha Preta. Talvez você tenha deixado de falar justamente para isso, né? É, poderia, poderia ser uma boa justificativa, Nandão, por onde nossa audiência participa do Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite. Pode mandar uma carta pra gente, mas não é o caso agora. Mande um e-mail para roncaronca@ufm.com.br. Estamos aqui até midnight. Oi FM. Ronca, ronca. Sentiu o estalinho? Jeff Beck nessa música deitando os cabelos, que ainda tem muito. Uma canção do Stevie Wonder. Aí, Nandão, grande parte de nossa audiência deve perguntar: porra, mais de 15 minutos do Ronca Ronca? 15 minutos iniciais, na hora que o Jumboteco sobe, o negozinho saindo de trás da moita, inteiramente devotados a Jeff Beck. Por quê? Qual é a perguntinha? Por quê? Por quê? Porque o tal do James Marshall não tá mais aqui. Uhum. O Hendrix. Uhum. E hoje, esse cidadão aqui ao fundo, que esteve no Brasa semana passada, é o caboclo que melhor tratou a guitarra. E foi instituído que a guitarra é o ícone, o símbolo do rock and roll. Confere? Positivo. Procede? Depois de Jimmy, Diminho, vem ele, Jeffinho. Certamente. E ele é o cara que melhor entendeu o instrumento, que levou o instrumento mais longe. E nós, pateticamente, terça-feira passada, não informamos a presença dele no Brasa. Jeff Beck ao fundo, estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada OIFM Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1, OIFM Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. O que interessa, você foi ver o show? Oh, yeah! E felizmente, mais um show do Jeff Beck que foi bem entendido pela rapaziada da mídia, pelos fissurados, pelos fãs. Então, mais uma passagem dele pelo Brasil, deixando marcas profundas em quem gosta de música e, sobretudo, do instrumento. Então vamos sair de Jeff Beck e cair numa novidade espetacular do programa da gente, diretamente de Porto Alegre, nosso ídolo, Plato Dvorak, num disco ainda inédito. Tá preparado? É muita pressão, hein? Uma obra de nosso amigo, um dos nossos sustentáculos do Distrito Federal, coladaço com Plato. Sente. Ica, tia, tudo bem? E aí, Plato? É verdade que a Bahia é a capital do café? Não, a Bahia é a capital do amor. Canalha! Mulher brasileira é a mais linda. Mais linda. Não tem igual em toda a terra ainda. Oh. Santos Dumont nem viu passar. Estive no topo de um mulherão que me fotografou em pleno verão. Como eu vi o mundo, como eu vi o mundo. A mulher brasileira é a mais linda. Não tem igual em toda. nova onda da autocensura. Hoje eu sei que ela vem num break de olhos que me leva à loucura. Me leva à loucura. A mulher brasileira é a mais linda. Toda a terra ainda. Bahia, Bahia, na minha boca. Bahia, Bahia, Bahia, Bahia. Beijos, a mulher, fantasia. De olhos rasgadinhos, tem filho, Fernanda, me libertar. A pena me salva, me se leva. Que eu sou desse mundo. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was, nor why, for usually I'm quite shy. I asked you your name. You smiled and said, Lorraine. I asked if I could share your umbrella. You smiled and said, what a cheeky little fella. Now I'm standing in the rain in vain, Lorraine, hoping to see you again. Tears fall from my eyes like rain, Lorraine, a terrible pain in my brain, Lorraine, you're driving me insane. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. But from the moment I saw you, I knew that I needed you in my life. From that moment on, I knew that I wanted you for my wife. Now I'm standing in the rain in vain, Lorraine, hoping to see you again. And tears fall from my eyes like rain, Lorraine, got a terrible pain in my brain, Lorraine, you're driving me insane. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. I said, let's go back to my place for some coffee. You frowned and said, why kiss me, buddy? I felt so ashamed. I did not even notice when your boss came and went again. Now I'm standing in the rain in vain, Lorraine, hoping to see you again. Tears fall from my eyes like rain, Lorraine, got a terrible pain in my brain, Lorraine, you're driving me insane, Lorraine, Lorraine, Lorraine. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. England is a bitch. When me just come to London town. Linton Kwesi Johnson, uma lenda do Ronka Ronka. Há muito, muito, muito tempo, maluco. You don't get to know your way around. England is a bitch. Bitch, bitch, bitch. There's no escaping. Faz dub aqui ao vivo, né, Nando? England is a bitch. Bitch, bitch, bitch. There's no running away from it. Me get a little job in a big hotel. And after a while, he was doing quite well. Nandão, sabe um outro motivo que nós temos para comemorar muito? Na próxima edição da festa Ronca Ronca, dia 17 de dezembro, sexta-feira. Motivo para comemorar? Mais um motivo. Em dezembro, exatamente na edição saideira do Ronca Ronca, aqui na Oi FM, que será dia 28 de dezembro. Sim. Então, no dia 17, a gente vai comemorar uma parada que vai acontecer 11 dias depois. Dia 28 de dezembro, sabe o que acontece, maluco? Nós daremos uns cornos, hein? Na edição do programa number 250. Coincidentemente ou não, a curadoria e a co-curadoria da UFM de contagem, negozinho fica contando qualquer coisa, Ah, passaram 3 pontos, anota aí. Vai criando um... banco de dados. Stop the overtime. Then after a while, me just put down me tool. Antigamente, nos estádios de futebol no Brasil, tinha aquele grupinho que parecia uma torcida organizada de longe, mas era negozinho que ficava apostando em tudo. Quantos laterais vão acontecer naquela metade do campo? Sei como é. O cara vai lá, bota um dinheiro. Acabou isso, né? Acabou. Tem num banco de dados, tem quantas vezes você falou, puta que parilha. Exatamente. Tem tudo. Quantas vezes você tossiu. Isso tem muito. Dá uma, só pra galgar um parâmetro. Não é melhor. England is a bitch. Mas enfim, dia 28 de dezembro marca a edição de número 250. Então, como eu tava dizendo, a curadoria se juntou e contou todos os programas durante esses 5 anos. O quinto ano realmente acontece em março, mas quase no quinto ano, em dezembro agora, mês que vem, amanhã, a gente fecha 250 programas na UFM, meu amigo. Tá bom pra você? Então, dia 17 de dezembro, sexta-feira, é mais um motivo pra gente comemorar em mais uma edição da Festa Ronca Ronca, que aos pouquinhos eu vou passando as informações para a nossa audiência. Mas marque na sua agendinha que nós temos esse compromisso. Em média, são 48 programas por ano, né? Não. Loucura, né? Loucura. Acha? Loucura total. Loucura doida mesmo. Doida, muito doida. England is a bitch, bitch, bitch. There's no escaping it. E temos um balde de assuntos para comemorar. Transmissão do SWU. Nossa chegada a São Paulo desde janeiro, fazendo inesquecíveis sessões ao vivo no estúdio da UFM em Sumpa. O lançamento mundial de Marcelo Genesi. Não é mesmo? A nossa sonorização do Maquinha, agora há poucos dias. Pô, uma carta, escreveu. Estivemos lá, né? São conquistas do Ronca Ronca. Sim, sim, sim. Confere? Positivo. Procede? Totalmente. Inglaterra, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Fominha. Vamos ligar lá? Pedir um. Liga rangonete. Lá, liga lá, liga lá. Rangonete, vamos sacanear os caras do vídeo. Pera aí. Bem, Adriano, né? Adriano passou um perrengue lá na Vila Cruzeiro, hein? Bem, falar em perrengue, hein? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje e amanhã é em roncaronca.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Participe do programa. O número que você ligou está fora de área. Loucura, hein, meu Estamos irmão? Estamos ao vivo mesmo. Que loucura, hein, meu irmão? Essa vida eu vou te falar, não é mole, não. Agora vai. 250 programas no dia 28 de dezembro, mano. Divirta-se, boa noite. Alô? E? Alô? Alô? Que tá falando? Fala, garoto, Nandão, pô, tô de brincadeira. Oi, Nandão, boa noite. Como é que tá? Deixa eu pedir um negócio aí. Opa, pode falar. Pode falar ou não? Pode falar. Dois. Como é que é o nome? Misto quente. Misto. Capricha no queijo, pelo amor de Jah Rastafari, man. O misto com capricha. Dois mistos Maurício pra você. Baixou um da gama pro aí. Maurício pra mim. E 2 milkshakes de açaí tradicional pra caramba, né? É, lógico. Tá certo ou não? England is a bitch. Anotou? Anotou, brother? Tá anotado. England is a bitch. Obrigado, hein? Até bom, mais, bora. Vou te falar. Já acessou o Bibisucos hoje? Então acessa lá bibisucos.com.br. Várias lojas espalhadas pelo Rio. Veja mais próxima da sua casa e faça seu pedido, rapá. Além disso, tem várias promoções lá também. Em breve, Bibisucos espalhado pelo Brasil, né não, Sérgio? Confusão campeão. Nossa senhora, Sérgio, essa hora, meu amigo. Tá louco, né? Só pensa no título do Fluminense. Vamos falar mais adiante da rodada entrega-entrega? ou não, vai passar batido? Não, tem que falar, né? O campeonato termina esse fim de semana. Rogério Skylab, Tricolor, nós temos para 2011 o dever de fazer mais uma sessão com o Skylab. Quais as vezes que ele chorou? Só interpretando canções ligadas ao Fluminense. Ele chorou em quais momentos? Com todos, o Fluminense... todos. Não, Fluminense sendo campeão e com... Xandão, já mostramos o Plato de Vorak num CD pré-master, como disse, obra de Pedro Brant, um de nossos representantes no Planalto Central, coladaço com Dvorak. Está fazendo, inclusive, um tributo ao Dvorak, que nós já temos o material aqui para mostrar também. Já mostramos essa mega novidade, vamos partir para outra. Novíssimo disco de Arícia Mess, nossa queridíssima amiga de muito tempo, recém-lançado. Se abre, fico atenta pra saber quando é que há de ser valente, quando é se recolher. No caminho eu chuto lata, mão no bolso, um assovio passa, de repente dá vontade de dançar. Já vem, a hora boa, vou descendo a correnteza, vou à toa. Já vem, a hora. E se faz sol, eu vou à praia. De você eu quero um beijo e a mão por baixo da saia. E vou aonde o caminho se abre, fico atenta pra saber quando é que é de ser valente, quando é se recolher. No caminho eu chuto lata, mão no bolso, um assovio passa, de repente dá vontade de dançar. Já vem, a hora boa. Vou descendo a correnteza, vou à toa. Já vem, a hora boa. Vou descendo a correnteza, vou à toa. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Você ouviu Busta Rhymes in Mariah Carey, I Can Look What You Can, Eminem, Singing of All the Moments. Fazendo os pastelzinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Esse caboclo aqui ao fundo, Nandão, nesse exato instante, está se apresentando aqui pertinho, no Oi Casa Grande. Em mais uma edição do Multiplicidade, é o DJ Spooky, com quem fizemos uma promoção hoje no site roncaronca.com.br. Esse é o primeiro disco dele, um álbum inteiro, lançado em 1996. E qual era a resposta da pergunta para a promoção? Era qual o nome, o outro nome que ele usa mundo afora, nas vielas musicais. E qual é? Aqui, ó. DJ Spooky. E daí? Tem embaixo o nome dele, o outro... That's Subliminal Kid? Exatamente, codinome. Agendinha? É, vamos lá, né? Mombojó, meu amigo, se apresenta sexta-feira, dia 3. Linda banda de Recife, né? Espetáculo. Gosta, nosso, não? Nossos queridíssimos amigos. Sessão no estúdio de São Paulo. Além disso, né? Além de uma das principais bandas brasileiras já há algum tempo, nossos queridíssimos amigos. Demais. Mombojó se apresenta sexta-feira, dia 3, lá no estúdio SP, ali na Rua Augusta. André Abujamra, no Sesc Santana, dias 4 e 5, que é sábado e domingo. Cidadão Estigado e Escandurra, você botou o flyer lá no Tico Tico. Yeah. Dia 2, no Estúdio M, lá em São Paulo, também projeto na área. Festa Macula, no Mofo Lapa, também tem flyer lá no roncaronca.com.br. Macula no Mofo Lapa, temporada de dezembro, dia 2, quinta-feira, com Marcelo Lobato, baterista do Rapa, nosso brother. Uma lenda. Gente finíssima. África Gumbi, África Gumbi. África Gumbi agora. E em Recife... Agora há uns 20 anos, porque o África Gumbi é pré-Rapa. Ah, você tá brincando? Oh yeah. Jura? Sim, já mostramos aqui o disco do África Gumbi, datado de 1812. Putz. Tem a vinhetinha aí? Calma. Em Recife, festa. Olha essa festa, cara. Vamos lá. O nome da festa é Cerveja Bonita e Gente Barata. Tá bom? Excelente. Show com Glauco e o Trem, Três Xícaras e Ciranda de Maluco. Repete a bula, por favor. Festa Cerveja Bonita e Gente Barata. Show com Glauco e o Trem, Três Xícaras e Ciranda de Maluco. Sexta-feira, 9 horas, lá no Burburinho, ali no Recife Antigo. Lógico. Coisa finérrima. E um evento do nosso amigo Diógenes Vieira, vulgo Dil, 2011, Vale um Sorriso. Márcio Bragança, Tainá, Vitor Ventura, o DJ, a equipe de parkour, Volts, lá em Teresópolis, no Hotel Vila Nova, a partir das 3 horas, dia 4. Mais informações no portal 021.com. Na moleque. Serra, é? Clima cachecol, é? Clima cachecol. Imagina lá, então, pô, negozinho aqui é 42 graus na sombra, usa um cachecol, aquele cachecol bonito, manja. Imagina. Sim. Lá, hein? Tá rindo, hein? festas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai. Nandão, o que diz a nossa audiência? Cara, muita gente delirando com os 15 minutos iniciais do programa. Foram quase 20, né? Isso já há quase uma hora atrás. A Angel77 passou por aqui. Nelson Tendrich. Esse nome é holandês, eu não tenho muita... Sabe falar holandês? O Nelson, não, não. O Nelson tem mais história que o Walt Disney no Ronca Ronca. Sério? Ouvinte de primeiríssima geração. Primeira categoria, né? Também. Tarcísio Leal, Marcelo Wazen, Diógenes, Hugo Robocop, todo mundo por aqui, cara. E aí, ao fundo, o Rob Mazurek, cidadão de Chicago, quase paulistano, porque ele empresta seu talento de multi-instrumentista, produtor e idealizador musical a vários dos nossos amigos, Hurt Mold, enfim, uma quantidade de artistas, sobretudo de São Paulo, que contam com o talento do Mazurek. Esse é um disco, tenho a impressão que é o mais recente disco dele, brilhantemente intitulado Calma Gente, lançado pela Submarine Records. Essa é uma edição japonesa do disco, mas eu tenho a impressão que esse CD também já foi lançado no Brasa. E ele conta, estou falando dos nossos amigos, com o Maurício Takara, entre os que estão criando essa sonoridade do Mazurek. Eu hoje quase trouxe um disco, tem mais de 10 anos, do Jim O'Rourke. Já veio o Brasa com Sonic Youth, já foi componente oficial do Sonic Youth. O Jim O'Rourke tem uma discografia muito grande própria. E esse disco que eu trarei terça-feira que vem, tem a presença do Mazurek, como também tem a presença de outro amigo nosso, o tal do Jeff Tweedy, do Wilco. O que mais diz a nossa audiência? Diz que daqui a 2 minutos a gente vai para o intervalo. Não quer dar uma passadinha antes em Shepherd's Bush, não? Então vai. Introducing to you, musicalist like Saturday Night, John Dong, Stanley Rankin, to the microphone, standing down with Tilia. Tilia. We up for England way. Man, see, come and down with me, you want please, come and down with me, it's up to the ground on it. Yeah, you know, it's up with Tilia. Good guys. I say, the girl don't want this, me say, them no outfit dress. The girl don't want this, me say, them no outfit dress. But when I meet her, come on, them a dress up in a dress. But when I saw my come on, them a step it in a short. So my step it in a jacket and tie, cause so my step it in a jacket and tie, When winter come, not to step it in him coat. But I'm free, my good this and go home in the road. They go down, not to step it on a shepherd bush. Good! Sing down, not to step it on a shepherd bush. Hey! Sing down, not to step it down a New York. Stang brrling, boom, bang, bang, bang, step it over Canada. Stang brrling, brrling, dang, bang, step it in America. Hey! Sing down, not to step it in a London town. Say that me quit rocket in a London town. Say that me quit rocket to the Tá curtindo, Nandão? Seu amigo Ranking Joe. Nandão, com Ranking Joe ao fundo, lembrar mais uma vez da festa dia 17 de dezembro, sexta-feira. Ronca Ronca, festa voltando ao coração de nossa audiência. Saideira total, bota tampa total de 2002. Mais um ano espetacular. 2010. Para o... Sorry. 2010, mais Foi um ano. 2002, cara. Pois é, acontece. Né? Mais um ano espetacular para o UFM, para o Ronca Ronca. Já citei alguns motivos. E tem esse outro, novinho, em folha, cheirando a talco Johnson. No dia 28 de dezembro, a gente dá de cara com a edição número 250 do programa na UFM. Em março, a gente dá de cara com 5 anos exatos do Ronca Ronca na UFM. 5 anos exatos. 2011. E como a gente vem falando, essa edição da festa será num lugar absolutamente inédito para a festa, para o Ronca Ronca. Diga lá. Bom, vamos pro intervalo. Jefferson Farias Calazans. Maurício Valadares, boa noite. Gostaria boa noite. De saber quem canta a versão de Here Comes the Sun que rolou agora há pouco. Belo e Sebastiana. Ou Bela e Sebastiano. Eu vi um susto, rapaz. Bela e Sebastiano. Claro. É o disco gravado ao vivo que vem de mimo para a edição do Balan Sebastian na BBC. Good man. E sobre o Brasileirão, engraçado porque meu pai é tricolor e mamãe é listradinha. Já eu escolhi o Gigante da Colina para torcer. Tenho 21 anos, já comemorei vários. Isso é o Jefferson títulos. Ainda, né? Não sou eu. É, pois é. É o Jefferson. E seu pai também é fluminense? Meu pai é tricolor. Tenho 21 anos e já comemorei vários títulos do Vascão, enquanto o papai sempre ficava chupando dedo. É verdade. Estou torcendo bastante pelo Fluminense e a gente também. É lógico. Né? Claro. Total pelo Fluminense. Falando direto. Vai falar do Brasileirão na volta? Vai falar do malão do Corinthians, que vai chegar forte. Vasquinho entregou? Não. Não, o Felipe falou. Que Felipe? Seu lateral. Mas nem jogou. Falou, quando já não tem mais nada pra... Mas é escutar, ele... a gente já fica meio desmotivado. Mas é por isso que ele tinha que estar fora de lá, porque ele é da turma do chinelinho. Tu acha? Não, temos certeza absoluta. Ele já era do chinelinho do Fluminense há 5 anos, quando ele foi ganhar um container de dinheiro. Hoje, ele é de vários chinelinhos, por isso que ele fala essa besteira. O Vasco perdeu do Corinthians, porque é um time ruim. O Corinthians é muito melhor. E eles... O Vasco ainda jogou um pouquinho, até que cansou a minha paciência e eu parei de acompanhar. Grande Dedé. Apesar de ser um excelente zagueiro. É uma das revelações do campeonato. Agora, o malão do Corinthians, o malão de Parque São Jorge, vai chegar forte em cima do Guarani. Vai, né? vai, existe desde que o futebol se entende por gente, vamos dizer assim. Isso é uma matéria interessantíssima no Globoesporte.com sobre isso, com detalhes até. Sobre o quê? Sobre a mala branca. Ah, preta. Né? Tem demais. Tá vamos no intervalo? Diga lá, Nandão. Tarcísio Leal, aproveitando o lance do reggae, ele envia uma sugestão de reggae pra gente tocar uma música que é muito boa. Tem que abrir o link aqui. Acompanho vocês todas as terças. Um grande abraço, Tarcísio Leal. Eu não sei qual é o link, vamos abrir aqui. Sister Carol, don't you go on like no Gina. But I say don't go in to the mother can't error. Pô, vai cortar o Ranking Joe? Não vai. Bolívia? Ranking Joe que participa brilhantemente do disco do Digital Dubs. É uma das músicas mais legais. Vamos embora então, chega. Oi, FM. E aí, rapaziadas, niggas e niggets. Aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. You are loving now, never loving now, baby, you been cheap now, never quiver. If you say so. Nandão, o que diz a nossa audiência, por favor? Cara, Sérgio Greif está de volta. Opa! Depois de um tsunami que passou na minha vida, a calmaria retornou. Estou na escuta do meu radinho de uma pilha. Excelente. Estou adorando o programa, já anotei na agenda a data da próxima festa. Estarei presente, só espero os detalhes. Temos detalhes? Tem. Sérgio Greif tirando foto com a sua Rolleiflex pelas ruas do Rio de Janeiro. Música. Aliás, esse é um detalhe, Nandão, que nos enche de orgulho. Como que ouvintes, como o Sérgio, como o Nelson Tendrich, ouvintes de primeiríssima geração do Ronca Ronca, estou falando 5 anos na Oi FM, mas o bagulho vai lá para trás, vai para 82 na Fluminense FM, continuam no Jumboteco, meu amigo. Vez quando a escotilha abre, um dá um rasante, mas volta imediatamente. Por motivos pessoais, rádio também é hábito. Você tem que ter o hábito de ouvir aquela bagaça. Então, esse detalhe é fundamental para você manter a parceria. A vida das pessoas vão sendo alteradas. Tem gente que casa, tem filho, se muda, estuda, trabalha. Então, essas vidas estão sujeitas a trovoadas para o Ronca Ronca, para manter o hábito. Então, essa rapaziada, cada vez que chega uma mensagem dessa turma, eu fico todo arrupiado, porque significa que a nossa pipa tá com uma linha forte, tá ruim de cortar. O cerol, se bater aqui, não vai levar nada para casa, meu amigo. Então, o Grafe, pô, encontrei com o Chico lá no Morumbi, no show do Maca, saindo feliz pra caramba e dizendo logo de cara: o Chico é um dos caras que mais conhece música que nós temos aqui no Jumboteco, na nossa audiência. Conhece tudo, tudo, tudo, tudo, mas conhece mesmo. E ele falou: cara, eu sei todas as músicas que você tocou, e vindo dele eu acredito mesmo. Então, o Chico, rapaz, ter o Chico na nossa audiência toda terça-feira, eu chego em casa e agradeço a São Hendrix por ter, ao longo desse tempo todo, conseguido manter essas figuraças com a gente, cara. Tem uma vinhetinha aí? Ronca, ronca. Só na Oi FM. Tem o Otinho? O Otinho, a gente falou de Recife, demos a agendinha de Recife. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Eu acho que ele fala man. Então, como o Grefe está aguardando os detalhes dessa festa, especial homenagem a ele e a todos que estão nesse mesmo barco do Grefe em relação ao Ronca Ronca. A festa acontece dia 17 de dezembro, sexta-feira, num lugar chamado Lapa Café, na Avenida Gomes Freire. E como informação importante para a nossa audiência, a Gomes Freire fica fora da Lapa fechada. A Lapa, de uns tempos para cá, fechou, só entra pedestre. A Gomes Freire é o limite, então a Gomes Freire tem o trânsito livre, cruzando a Mendiçá. Quem é do Rio tem ideia do que eu estou falando. O Lapa Café fica ali, tem um salão muito bacana, com som, um lugar para a gente aproveitar radiante, porque tem palco, tem uma estrutura muito boa mesmo, de acesso muito fácil, e mais fácil ainda por estar fora da Lapa fechada, tem um estacionamento do lado. Enfim, Ronca Ronca é dia 17 de dezembro, sexta-feira, no Lapa Café. E para quem gosta de uma manguaça, que é o caso do Nandão, eles têm a maior oferta de cerveja importada do Rio. Que isso. E além disso, eles têm uma produção própria, chamada cerveja artesanal. Artesanal, chamada Na Lapa. Que isso, cara. Então, quem gosta de Birinete, uma gelada, é o lugar ideal para a gente comemorar esse 2010 com todas essas conquistas que a nossa torcida UFM e nós conseguimos. Então, anote no seu agendinho Lapa Café, Avenida Gomes Freire. Mais adiante, vou dar toda a bula para essa nossa comemoração. E aí, um detalhe, não tem convidado, não tem banda. É Ronca Ronca Old School comemorando mesmo com a nossa audiência. É o nosso som embalando as lembranças de 2010, 2009, 2008. Vou ficar do lado lá da cabine do DJ pedindo música, mano. Pode pedir. Beleza. Há 5 anos você faz isso? Música.

Gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. De novo, pelo amor de Deus. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Looking, there's things I'd like to pray somewhere, but I'm never talking to you. Looking. Mandão com o Husker Du ao fundo. Por conta de centenas de pedidos que nós recebemos durante a semana. Aliás, o e-mail roncaronca@oifm.com.br está escancarado para você fazer o programa da semana que vem. O Jumboteco sobe com um peso forte dos pedidos, das participações que a gente recebe durante a semana. Mas, Nandão, com o Husker Du ao fundo, vamos agradecer a rapaziada da Ilustrada da Folha de São Paulo. Eu cheguei desorientadaço na terça-feira, depois do fim de semana com o Paul McCartney, lá no Morumba, e cheguei praticamente para fazer o programa. E no dia seguinte, eu vi a matéria assinada pelo Barcinski, nosso amigo também de muito tempo, onde existe um trecho assinado pelo Ivan Finotti, Teresa Novaes e o Vitor Moreno, onde eles falam da minha participação no Esquenta do Paul McCartney no Morumbi. E o mais interessante é que eles citam as músicas que eu toquei. Eles citam três músicas. Eles citam Led Zeppelin com The Battle of Evermore, a música que tem a participação da Sandy Denny, que se você chegar para um grande fissurado Led Zeppelin e tocar, ele vai ter alguma dificuldade de identificar essa música. Se você fizer um ranking das 100 principais músicas do Led Zeppelin, essa uma não entra. Eles citaram a versão do Smells Like Teen Spirit da Patti Smith e citaram It's Very Nice pra Chuchu dos Mutantes. Enfim, obrigado ao Ivan, à Tereza e ao Vitor pela citação. O Barcinski sempre escreve coisas legais lá no blog, na coluna, né? Dele na... Tem tempo, né? É outro, que a esse momento ele não tá falando pão com jujuba, porque é Fluminense doente. Ah, Barcinski é carioca, mora muitos anos em São Paulo. Então é mais um desses que estão de cabeleira altíssima, por mais que o Barcinski tenha alguma dificuldade de elevar a cabeleira. Positivo. A cabeleira mesmo, mano. É meio ralo, né? O Tanner, o Renato, tá por aqui com a gente na internet. Igor Cidrini comentando do evento Brasilidade. Liana Rangel. Olha que momento. Uma verdadeira. Liana Rangel é sócia atleta do Lapa Café. É, pois é. Sócia atleta. É. Levanta um copo forte lá. Um? É, um monte. Ela na companhia de Dr. Roberto Rangel, grande fotógrafo que esse país já produziu. Eles estão num esquema lá de festa lá no Lapa Café, enfim. É mesmo. Loucura total. Carlos Magno. Rômulo Tese. Vai falar do brasileiro, Juventude? Qual brasileiro? O campeonato brasileiro. Tom Jobim? Brasileiro de Almeida. Ah, o Otânia tá pedindo Pavement. Acabamos tá de ouvir Pavement. Acho que nunca tinha ouvido Pavement no Ronquinha. O show foi sensacional. E agora Husky Du na sequência para acordar muito bem. Exatamente. Campeonato Brasileiro na sua reta final, e daí? E daí o quê? Não tem nada para falar, né? Viva o Fluminense? Viva o Fluminense. Porque eu hoje eu cruzei com alguns tricolores com camisa. Falei, pô, parabéns pelo título. Eu sou muito voltado para o título do Fluminense mesmo. Pode acontecer uma zebra? Pode. Pode a mala preta, branca e a que puxa do Corinthians chegar em cima do Guarani? Pode. Mas a diferença do Fluminense... Rock Bola total, né? Rock Bola é um programa de futebol que existe aqui na UFM. Exclusivamente para o Rio de Janeiro. Para o Rio. Que tem uma audiência gigante, ainda mais nessa reta de chegada do brasileiro. E o que eu digo é que o Fluminense está devidamente escaldado. O Fluminense foi, por pouco, campeão da Libertadores. Por pouco, o Fluminense foi rebaixado no passado. Então, eles sabem como não vacilar. Qualquer outro clube, eu acho, qualquer um brasileiro, poderia ser surpreendido por uma zebra do Guarani, que está rebaixado, só poderia se interessar pela mala do Corinthians. Sim. E o Fluminense não. O Fluminense está devidamente vacinado pelos problemas que o clube teve na perda da Libertadores e na arrancada como nunca se viu antes, para não ser degolado ano passado. Então, eles têm toda a bula do que não fazer e, consequentemente, do que fazer e de garantir o título. Positivo. É. Confere? E além do Tony Platão defende essa ideia também? No é provável. Eu, apesar da imprensa falar detonar o Muricy, eu gosto muito. Porra, detonar o cara em 6 campeonatos e ganhou 8. Tá, mas é um cara grosso, não sei. Enfim, esse papo furado, eu me amarro no Muricy. Situação, hein, campeoníssimo. E além do que, o presidente do Corinthians, que me perdoa a torcida, mas estar associado ao presidente da CPF é algo que não me agrada. Presidente? É. Presidente de quê? Da CBF. É um modelo de gestão que eu acho que não faz bem para o futebol brasileiro, tá certo? O que mais, Nandão? O que diz a nossa audiência? Rapaz, o programa tá passando muito rápido hoje, hein? Como sempre, ele. Muito, muito, muito rápido. Túlio Brasil. Opa. Chegando atrasado, mas até agora não ouvi. Foi lembrado o desaparecimento final de Cartola, que completa 30 anos hoje? Hoje é mesmo. Juventude. Esqueceu, Túlio, né? Total. Cara, se a gente esqueceu de falar do Jeff Beck semana passada. Que mico, que mico. É. Nandão, a gente poderia solicitar à nossa audiência, sobretudo a de São Paulo, alguma informação sobre a passagem de Ornette Coleman aqui ao fundo, com James Blood Alma, um disco cabeleira altíssima. Aliás, várias mensagens chegando dizendo que o estado cabeleira alta não tem nada a ver com a quantidade de pelos. Uhum. E esse é o espírito. Positivo. Então, Ornette Coleman se apresentou lá, nos Sescs, e ainda não soube de nada. Cristiano Registro foi, disse que chorou muito. A única informação que eu tive foi essa. Mas ele quer contar a história cara a cara. Então, a gente poderia solicitar a nossa audiência, sobretudo de São Paulo, apesar do Cristiano ter saído do Rio para a apresentação do Coleman lá. Mas quem conferiu Ornette Coleman pode participar até meia-noite, estamos ao vivo. Por que e-mail, Nandão? roncaronca@oifm.com.br. Pode mandar uma carta também para semana que vem, né? É verdade. Esse disco é uma coisa de doido. Tales of Captain Black. Tem uma vinhetinha aí pra gente? Não. Rapaz. Essa música é muito boa. Oi, FM. Ronca, ronca. Põe de novo. Essa música é muito boa. E o Rafinha? Oi, FM. E o Rafinha? Tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. James Blood acompanhado por Ornette Coleman e simplesmente no baixo elétrico Jamaladim Takuma, maluco. Jamaladim Takuma. É muita pressão no turbo. E por falar em turbo, a Liana, sócia atleta do Lapa Café, diz que a cerveja artesanal que eles produzem lá é da Lapa. Sentiu? Da Lapa. E lá será a edição da festa Saideira Bota Tampa 2010 do Ronca Ronca. Lapa Café, dia 17 de dezembro, sexta-feira, Avenida Gomes Freire. É claro que durante as próximas edições vamos fazer aquelas promoções costumeiras, camiseta do Ronca Ronca custando um pastelzinho, uma esfirra lá do Almanara. Vai ter Filipeta na rua. Camiseta clássica? Próxima. Quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? 30. Meia horinha, hein? Vai ter camiseta clássica ou... Serjão. Personalize. Se o Fluminense deixar... Obrigado, Dandão. Serjão, se o Fluminense deixar, levará, dia 17, lá, a nova fornada de camisetas, que já está em fase de produção. Em linha de produção. Linha. Claro. Faltam 30 minutos. Para meia-noite. Então, Nandão, a gente pode colocar no ar uma promoção já com ingressos para a festa. O que você acha? Só se for agora. 4 ingressos duplos. Olha que momento, hein? 4 duplos, isso significa 8 ingressos. 4 duplos. Então vamos colocar 4 individuais. 4 individuais? Vai crescendo? Vai crescendo. Tá bom. 4 individuais para a festa dia 17 de dezembro, sexta-feira, no Lapa Café. Saideira total do Ronca Ronca em 2010. Mande sua mensagem dizendo simplesmente: eu quero ir à saideira do Ronca Ronca no Lapa Café. Manda pra onde, bagaça? Pro nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br. Vai ter um esquemão pra quem for ornamentado? A camiseta. Vai ter aquela promoção clássica que o ingresso vai custar uma esfirra do Almanara. É, miseria. É isso aí. Então, quem já tem o manto do Ronca Ronca, dá aquela lavada especial que... A nossa audiência, a Tropa de Choque, ela não é muito chegada a lavar o manto, porque o manto, ele usado, ele traz toda uma carga de experiência, de contato, coipo a coipo. História, né? História. Aquele desodorante vencido, vale muito, inclusive. Sei como é que é. Então, eu sugiro, por ser a última de 2010, a edição saideira de 2010, que a rapaziada passe um sabãozinho de coco. Claro. Manda um vinagre. Mas teremos essa promoção. Muito bem. Charles Porto Ramos, direto de Maceió, também ligado com a gente. Pô, Maceió deve estar um calorzinho esperto, hein? Mas, Nandão, já que você falou da reta... Tá curtindo, Ornette Coleman? James Blunt. E olha que eu não curto muito esse tipo de som. É verdade. Jamaladim Takum. Mas já que você já levantou o assunto do Brasileirão, no Vasco e Corinthians, isso também me incomodou muito e fez eu tratar de outras coisas. Quando o camarada estava comentando o jogo, disse que o Fagner, que não o Raimundo, antes fosse o lateral do Vasco, é um bom jogador. Ele lá no primeiro tempo, o narrador disse: o Fagner, que começou a sua carreira no Corinthians, e disse inclusive hoje, antes do jogo começar, que caso fizesse um gol a favor do Vasco, não iria comemorar. Aí eu falei: peraí, quem é Fagner, que não é o Raimundo? Quem sabe da existência dele? É um bom jogador. Quem sabe que ele tem ligação ao Corinthians? Ninguém. E o Bunda Suja disse que se fizesse um gol contra o Corinthians no jogo... Mais um, né? Não iria comemorar. Botar a mãozinha pro alto, assim. Que Mas, triste. Mas, cara, se alguém ligado aos listradinhos, ao Botafogo, ao São Paulo, ao Santa Cruz, né, que seja identificado, tomar essa atitude, a gente pode até engolir. Mas quem é o Fagner? Qual a ligação do Fagner ao Corinthians, cara? É um ídolo do Corinthians? Foi, né? Um ídolo do Corinthians? É uma referência corintiana. Que fera, hein? Aí eu dei tchau. Ai, ai, ai. O Ramon, seu jogador Ramon, né? É. Deu uma bela declaração de que gostaria que o título viesse pro Fluminense. Ah, é bom pro futebol do Rio. É lógico. Enfim. É por aí. Nandão, e a moda? Moda tá fora de moda, né? Me dê a sua mão e abra o portão, vamos sair. O ontem não existe no amanhã, depois eu penso, hoje é tudo enfim. Pra você e pra mim, vamos sorrir. Por isso eu tenho que esquecer que amanhã é segunda-feira. Pois nesse mundo quem manda sou eu. Sou jovem a semana inteira. Por isso eu digo: abra o portão, vamos sair. O ontem não existe no amanhã, depois eu penso, hoje é tudo enfim. Pra você e pra mim, vamos sorrir. Por isso eu tenho que esquecer que amanhã é segunda-feira. Hoje nesse mundo quem manda sou eu. Sou jovem a semana inteira, por isso eu digo: chega de tudo, eu não quero saber. Me dê a sua mão e abra o portão, vamos sair. Chega de tudo, eu não quero saber. Me dê a sua mão e abra o portão, vamos sorrir. Oi, FM. O Clube do Bolinha estará no dia 5 de outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São Paulo. Soon if I'm lucky, gonna get back out. Soon if I'm lucky, gonna get back out. kitchen. She sits there drinking beer like me. He's timing every move, but she's only killing time like me. Sabe quem eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou o cara de cavalo. Né? Cara de cavalo. Mas ontem eu entrei, Nandão, numa tremenda pegadinha, cara. Pegadinha, assim, entrei com tudo. Com tudo que eu tenho direito. Sei lá qual foi a hora, 9:30, 10 horas... Tá com o telefone um amigo meu, cabeleiro altíssimo. Assim, Maurício, liga rápido a televisão. Joe Jackson tá na TV Globo. Esse Joe Jackson aqui é o fundo. Não conheço o outro. Caraca, maluco. Aí eu dei um pique. Voei em cima da telezinha PB. Sim. Direto no, na Vênus Platinada. Eu querendo ver o Joe Jackson, sei lá, uma matéria, um show, alguma tiração de onda. Era o pai do Jaco. Falei, não tem o que fazer não, cara. Joe Jackson, cara. Não era mentira. Não, não, não era. Pegadinha nunca é mentira. Brincadeira, hein? Quantos minutos pra acabar o milho e acabar de foca? 18. Opa, estão valendo a promoção. 4 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, dia 17 de dezembro, sexta-feira, no Lapa Café. Ronca Ronca Old School, sem convidado, sem palco, desorientação total do início ao fim. Aliás, por mais que todos os nossos convidados e participações especiais que nós tivemos ao longo das últimas edições do Ronca Ronca, muita gente sempre pediu para a festa acontecer no osso. Manja, osso. Só música. No osso, exatamente. Só. De disco. Yeah. E assim será dia 17 de dezembro no Lapa Café. Diga lá, Nandão, diga lá, diga lá. Alemão, né? E... a invasão da polícia no complexo do Rio de Janeiro. Papo chucrute, hein? Chuc. Complexo do Rio de Janeiro. Viu o e-mail do Zé da Maré? Não. Zé da Maré, nosso ouvinte símbolo, residente no complexo da Maré, uma das áreas mais chapa quente do Brasil. Total. Mandei uma mensagem pra ele. E aí, Zé, como é que tá a Maré na Maré? A Aí eu coloquei o e-mail dele no site, no roncaronca.com.br. Ah, não li. Falou que tá tranquilo ali, mas uma turma se escafedendo dali, do alemão, que não é tão próximo, conseguiu chegar na Maré. Já estão por ali, fazendo parte. Que é um complexo gigantesco da Rapaz. E diz ele que a Maré será a próxima área dominada. Eles têm um termo assim que parece coisa de filme de Hollywood, né? Pelas forças, não sei de quê, né? Manjo. Hã? Quem tem o termo? Aí, a imprensa, se fala. Ah, é? Forças de segurança. Forças de segurança. As forças de segurança tomaram. Coisa pontinho, da ONU, né? Pontinho, pontinho, pontinho. Diz o Zé da Maré que lá será a próxima investida. Investida das forças de segurança. É, pela declaração do secretário, a Rocinha e o Morro do Vidigal serão os próximos. Sabe que a Rocinha, negozinho, já tá fazendo barricada lá em cima, né? Ah. Tá ligado nisso? Sim. Não, é. Construindo já, né? Exatamente, é isso aí. O que mais? O que diz a nossa audiência? O Eduardo Lanzetti. Não. Lazzarini. Cacetada, hein? Cara, o. Ah, bom, enfim, tá todo mundo participando da promoção pra ganhar ingresso. Quatro ingressos individuais para a festa dia 17 de dezembro. Basta dizer, eu quero participar da festa Bota Tampa Saideira 2010 do Ronca Ronca. Manda pra onde, Nandão? Pro nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br. Não, você compra um carro de segunda mão do Joe Jackson, pai do Jacko? Cara, muita gente participando aqui do e-mail, Fernando, uma galera, vários e-mails legais. Comprar um carro de segunda mão do pai do Michael Jackson, sim, porque, cara, ele deve ter dependendo altos do preço, carros. Dependendo do preço. É, ele deve vender preço de banana, deve usar muito. Mas se ele fosse humildade, talvez eu não comprasse. Então, no início do programa a gente falou do orgulho que nós temos dos nossos ouvintes de longa data. Ah. E junto dessa gaveta, também que nos enche de satisfação e orgulho, está o fato de nós termos ouvintes em todos os lugares do Brasil. Diga. Grande Maurício, salve, salve. Você sabe que nós, silenciosamente, te acompanhamos todas as terças forever. On. Fique tranquilo, estamos aqui. Rony Von, só você poderia ousar tocar. Recomendo as... aos ouvintes Nada Surf, It's I Had a Hi-Fi, banda de garagem de New York City, fazem covers incríveis, Depeche Mode, Go Betweens, Kate Bush e Muddy Blues. Cheers, Chico Almeida. Olha a lenda, eu falei dele, ó. Mas enfim, assim como o Chico, que é um camarada que felizmente pelo trabalho dele, se amanhã tiver um show do... sei lá, de qualquer um, assim. O Damned voltou a formação original em Milão. Ele pega um avião e vai lá ver. Fissuradinho. Fissurado e pelo trabalho, pela capacidade dele, tem condição de fazer isso. Sustenta a família, filho, caramba, quatro. Tava lá no Paul McCartney e disse que sabe todas as músicas que eu toquei. E acredito mesmo. Assim como a gente tem ele, como ouvinte, a gente tem um monte de gente lá no Alemão, maluco. No Vidigal, em Amsterdã, em Tóquio, no Complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro, a nossa audiência, felizmente, está espalhada em todos os cantos. E é gente de todos os tipos. Isso ninguém arranca do Ronca Ronca. É segmentado? É. O que faz o Ronca Ronca ser segmentado? A música. Duke Ellington falava, existem dois tipos de música, a boa e a ruim. O Ronca Ronca conseguiu, ao longo desse tempo todo, juntar uma turma fissurada em música. O conceito que é bom, que é ruim, é um conceito. Então, mas nós conseguimos isso. De todos os tipos, de todas as idades. O Lucas Bitomaníaco, fissurado no programa, tem 15 anos. Como a gente tem ouvinte de 60, 70 ouvinte, 70 anos ouvindo o programa. Então, essa história do alemão mexe com o que a gente fala do alemão, a área. Complexo do Alemão. Com o que a gente fala aqui quase que semanalmente. A história da falta de educação, da falta de objetivo, da falta de perspectiva da vida. Então eu estava conversando antes do programa começar com o Nando. Comigo? Nandão, desculpa. Comigo? É. O que, que você estava conversando? Antes do programa. Ah, ok. Eu não me lembro. É verdade. Mas assim... Ele estava batendo uma bola sobre isso. Então, nós somos, há muito tempo, a gente carrega cicatrizes sinistras de como nós fomos enganados ao longo de anos e anos e anos. Como pessoas acreditaram que o impeachment do Collor seria uma nova... Nova era. Uma nova vida para moralização, para... Como a chegada do Lula, que por tanto tempo tentou... Um cara de origem absolutamente diferente de todos os outros presidentes do Brasil. Ah, esse cara vai chegar e, tipo, a corrupção vai ser exterminada. Então, o que aconteceu lá no Complexo do Alemão, cinematograficamente, é algo que eu vejo com muita dúvida e sem nenhum tipo de empolgação. Porque essa cena toda... diante das cicatrizes que a gente carrega e do jeito que a gente vem sendo enganado há 500 anos por as nossas ambições e esperanças serem sempre cortadas na raiz, é que isso é simplesmente uma ação cinematográfica. Eles querem resolver a situação daquela quantidade gigante de pessoas alijadas do processo que nós gostaríamos que elas estivessem dentro? Claro que não, porque se quisessem, já teriam resolvido isso em 1910. Esperar 2010 para resolver uma situação dessa não vai resolver nada. Até porque resolver é uma outra coisa, é uma outra estrutura, é uma outra determinação. Ah, tem uma vontade política em resolver? Não sei. Fizeram por conta de quê? Ano que vem acontecerá no Rio de Janeiro a Olimpíada Militar, que é um evento esportivo maior que os Jogos Pan-Americanos. E a Copa do Mundo vem em 2014 e a Olimpíada em 2016. Por que não fizeram antes? Por que esperaram essa situação se tornar incontrolável? Por que incontrolável? Sim. Resolver um problema é criar outro, né? Você terminar uma história é começar outra. Aquilo lá não está resolvido. E vai sair uma turma e vai entrar qual turma? Ou não vai entrar turma nenhuma? Lógico que vai entrar. É uma área nova para as milícias? Pode ser. É uma área nova para começar a dinâmica de um novo tipo de falcatrua? Claro que é. O que é vendido pela imprensa e é a comoção geral é que o Rio de Janeiro vive uma nova era, né? É, o fim da violência, os cariocas vão tomar a cidade e comédia. Esse negócio da preocupação agora, o território é da população, do cidadão carioca. E vai ficar tudo azul com bolinhas da mesma cor? Lógico que não. Claro que não. Agora, enfrentar essa turma lá ou em qualquer outro lugar... Não precisa ter essa demonstração de força. Cara, esses caboclos que estão lá, eles não aguentam um gato por dentro do rabo. Quais foram as baixas das forças de segurança? Zero. Eles tiram onda com os grupos iguais. Eles se degladiam com os grupos iguais. Com essa turma... Eles vazam, cara. Não tem condição. Eles não estão ali para isso. Sim, sim. Né? Então essa tentativa de colocar como dia D... Dia D de quê? Essa foi demais mesmo. dia D, né? D de quê? Foi uma espetacularização inacreditável, né, em torno dessa ação. Ah, tudo isso em função dos eventos que a cidade vai abrigar daqui a 2, 3, 4 anos. Sem dúvida. Não, ano que vem, cara. É 2011. Né? Jogos Militares. São Jogos Militares, que é uma coisa maior que os Jogos Pan-Americanos. Ah. Mas eu repito, eu adoraria imaginar isso. Nossa, está solucionado o problema. O tráfico encontrou o seu real oponente e foi desmantelado. Pô, não fala isso, cara. De novo, a mesma ladainha, a mesma conversinha fiada, a mesma situação cinematográfica. Vamos acreditar em Papai Noel. O bom velhinho vai trazer um presentinho para você e seu final de ano será maravilhoso. Devagar com a louça, né? 5 minutos? Positivo. Rapaz, olha que situação espetacular de total coincidência do programa, dessa edição do programa. Aí, Black Hill apareceu por aqui, hein? Que momento, hein, cara? Olha só, um dos discos que eu mais desejava é o mais recente lançamento do Robert Wyatt. Black Hill vai subir pelas paredes agora. Ele se juntou com uma mocinha no violino e um caboclinho no sopro e fez um disco de tirar pica-pau do oco, meu amigo. São 11 faixas de chorar. A décima é uma regravação, mais uma regravação que o Robert Wyatt faz para um clássico do Chic. Chic, Chic, Dance, Funk. É, maluco. Nile Rodgers, Bernard Fowler. Olha aqui, a música tem como título At Last I Am Free. Finalmente eu estou livre. Nandão, evidente que nós vamos encerrar o programa de hoje com Robert Wyatt interpretando de forma estonteante At Last I Am Free. Poderia ser a música a ser tocada no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro. Finalmente estou livre. At Last I Am Free. Clássico do Chic, Bernard Edwards e Nile Rodgers. I cannot leave, see in front of me. I can hardly see in front of me. Nandão, agradecer como sempre a participação da nossa audiência. Não deixe de participar durante a semana, fazendo sua crítica, consertando as nossas batatadas, sobretudo fazendo seu pedido. Hoje o Boteco sobe, como a gente sempre fala, carregado de seus pedidos. Lembrando que a relação completa das músicas é amanhã em roncaronca.com.br, assim como o áudio mais adiante um pouquinho em oifm.com.br. Lembrando da festa, dia 17 de dezembro, sexta-feira, bota a tampa, saideira total no Lapa Café, ali na Avenida Gomes Freire. Mais detalhes no site, terça-feira que vem, aqui, ao vivo. Roberto Wyatt, rapaz, Nandão, como eu gostaria de ver esse caboclo ao vivo, cara. Muito, muito, muito. Ele não precisava fazer muita coisa, não, cara. Uma horinha com ele. Pô, tu acha pouco, uma hora? É, o negozinho hoje tá acostumado com 3 horas. Quer ver show de 4 horas. Chato pra Meirelles, não há quem suporte um show de 3 horas, sem sacanagem. Uma horinha com Robert White, 40 minutos, 30 minutos, como era Jesus and Mary Chain, tocavam 30 minutos. Um abraço. Tchau, tchau, Corina, que eu vou embora, e vazava. Me, I can hardly see in front of me. Mãezinha do céu, terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye-bye, Juca, um beijo, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca.